hoje tem regra no seu bumbum. Tem comigo, quando briga não abre um sorriso. Greve de peso, greve de amor. Greve pra mim é um castigo. Sou o homem da sua vida, jamais vou ser mais um. A partir de hoje tem regra pro seu bubu. Desce, pirra santo. Chão, pirra santo. Sobe, empinando. Senta, me matando. Desce, pirra santo. Chão, pirra santo. Sobe, empinando. Senta, me matando. Desce, pirra santo. Chão, pirra santo, sobe, empinando, senta me matando. Desce, pirra santo. Chão, pirra santo, sobe, empinando, senta. Quando briga não abre um sorriso. Greve de peso, greve de amor. Greve pra mim é um castigo. Bota o shortinho pra limpar a casa. Pretinha fica toda suada. Quando eu chego perto, ela dá um papa. Coloca um som gostoso e começa a dançar na sala. Desce, pirra santo. Chão, pirra santo. Sobe, empinando. Senta, me matando. Você mais um. A partir de hoje tem regra pro seu bumbum. Desce, pirra santo. Chão, pirra santo. Sobe, empinando. Senta, me matando.